Olá, ouvintes! Boa noite para todos! Começa agora mais uma edição de 20 Valores. Escolhem os 10 temas das suas preferências, Juliana Melim e Leandro Amador. Primeiro, a Juliana, apresentadora e realizadora do espaço Arte e Cultura, um programa dedicado às artes. Vamos ouvir as suas 10 escolhas e daqui a pouco volto para vos falar de Leandro Amador. Share the joy, falling in love.

so much better than you know. When you're lost and you're alone, and you can't get back again. I will find you, darling, and I'll bring you home. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. No time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. Yesterday was the time of our lives. We were

the web. Um caso sério na radiofonia. Stepped outside when everything

toquei, que eu ouvi soando uma canção assim, sim, sim, sim. Tu chegaste e pensei em fugir, mas joei e fiz cara.

esqueces quem te abraça nem quem te escava ao chão. E tanta gente em fuga a esconder a solidão. Pois vais voar na noite como a tua alma pede. Então como te sentes entre a espada e a parede? Sério na radiofonia. Adivinhar o futuro é muito duro, é muito duro. Já sempre o cálculo furado. Adivinhar o passado é mais seguro, é mais seguro. Se bem que às vezes também sai errado. Mas entre o deve e o haver, entre o deve e o haver, sempre pôs algum de lado. O déficit descontrolado. Agora adivinhar o presente, mesmo se fosses vidente, e sei que é mais complicado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Dado barato o futuro é prematuro, é prematuro. Mas foi tudo mal contado. Deixaste fruto do passado ficar maduro, ficar maduro. E agora podre por não ser usado. Mas entre fazer e não fazer, entre fazer e não fazer, sempre sobe algum trocado. Crédito mal aparado. Agora adivinhar o presente, mesmo tão inteligente, e se ficas todo baralhado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem acesso bloqueado. Estás à beira de um delito. Agora rite, agora rite. Vaticino reservado. Vais ter que arranjar mais memória. Mesmo acessório, mesmo acessório. Para o destino não passar ao lado. Mas entre o ser e o parecer, entre o ser e o parecer, não escolhas o Espanha errado. O desgoverno planeado. Agora adivinhar o presente, mesmo tão clarividente, e sei estás mais entalado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Tem o acesso bloqueado. Adios, if you don't get enough I'll make big trouble. I got my boy in big trouble. You know I want you, dragoy. me get that nunca. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, yeah, papi, you like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, yeah, mami, I like your mocha. Get that moon crack, come get it.